Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Edição para esta terça-feira, dia 26 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso programa vai trazer, nesta edição, o grupo académico Serenata, com um mítico fado chamado Meia-Noite ao Luar. Logo depois, a imortal Lucília do Carmo, embora já não seja entre nós, traz-nos o seu fado Maria Madalena. Ouvimos também nesta primeira sequência António Pinto Basto com a canção da Rosa Branca. Antes de passar especificamente às músicas, quero convidar os nossos ouvintes a participar no nosso programa. Podem ir ao site canal1.radiointernoeb.info e onde diz, ou até em qualquer parte do nosso site, em www.radiointernoeb.info. Mas eu falei aqui no canal 1 porque é onde passa então o Diga Lá ao Senhor Fado. Basta que o ouvinte vá então ao site, peça uma música, onde está o botão que diz peça uma música. Basta clicar aí, preencher o seu nome, o seu e-mail, de preferência, porque nós precisamos responder, e escolher na caixa o programa Diga Lá ao Senhor Fado, por onde podem então pedir os seus fados. Para ouvir então, estimados ouvintes, o grupo Serenata com o fado Meia-Noite ao Luar. É um típico fado coimbrão. Vamos ouvir. Apaixonado, vai ao luar.

meu amor, não finda. Verás, senhora, se eu ouvir teus ais, abrir os olhos para ver-te ainda, morrer de novo se te não vir mais. Oh, rosa branca, porque me chamaste? Para que roubaste toda a fé que eu tinha? Serena e fria como a luz da lua, que brancura tua, que desgraça minha. Serena e fria como a luz da lua, que brancura tua, que desgraça minha. A canção da Rosa Branca, fado então, trazido aqui pelo António Pinto Bastos, um nome também ele incontornável no fado, não é? Ouvinte, pode participar, já lhe disse isto, mas volto a dizer, no nosso programa, enviando então as suas sugestões musicais, os seus pedidos, as suas dedicatórias, e tão rápido quanto possível vamos deixar aqui aos nossos ouvintes essa sua participação e a dedicatória. Deixe-me também dizer que pode ver a lista dos fatos que está passando aqui, desde a edição de 11 de julho, no nosso arquivo. Quando está dentro da página do arquivo, já lhe vou dizer, radiointernoweb.info/arquivo, basta que depois clique onde diz programas no arquivo e na caixa selecione Diga Lá ao Senhor Fato. A partir daí vai poder então ter esse nosso arquivo. Também, se quiser, se estiver na página do programa, em canal1.radiointernoweb.info, botão Programação Canal 1, e depois clicar no link, ou seja, no nome Diga Lá ao Senhor Fado. E aí o ouvinte vai também ter acesso à página, aos programas disponíveis e a algo que mais lá para baixo, depois da ficha técnica do programa, onde diz ver também Diga Lá ao Senhor Fado no arquivo da Antena Web. Pois bem, e a partir daí então pode ter acesso também à lista das músicas que já foram passando, apenas desde a edição de 11 de julho. Pois bem, agora vamos ficar com Fragmentação em Ornamentos, de fadista Maria Ana Bobona. Logo depois, Luz Sá da Bandeira com Luz de Lisboa, passou aqui ontem, vai passar outra vez. E por fim, Pedro Moutinho com A Rua da Esperança. Daqui a pouco as despedidas desta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Até já! Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Lisboa, quando eu era pequena, era toda a minha rua. Adormecia no pregão de uma clarina. A luz que tinha era do sol e a da lua. Adormecia no pregão de uma clarina. A luz que tinha era do sol e a da lua. Era Lisboa, uma cantiga no jardim. Um mar de luz que entrava em todas as janelas. Era uma festa que eu vivia só para mim. Um mar de luz que entrava em todas as janelas. Era uma festa que eu vivia só para mim. Hoje Lisboa está mudada como eu. Vamos a primavera. Senta-se à mesa num café que já morreu. Foge de mim que não deixei de ser quem era. Senta-se à mesa num café que já morreu.

lá no bairro das farinhas, cada rapaz tem a sua. Lá no bairro das farinhas, cada rapaz tem a sua. Nas noites de mais calor, como ao chafariz da esperança. Nas noites de mais calor, como ao chafariz da esperança. Conduzindo na lembrança, a esperança do seu amor. Conduzindo na lembrança, a esperança do seu amor. Se lhe encontram que fervor nas suas falas divinas, seus copos são serpentinas, do mate do que travessa. Filhas em pé à cabeça, namoram pelas esquinas. Filhas em pé à cabeça, namoram pelas esquinas. Ali não há fantasia, nem vaidade que entristeça. Ali não há fantasia, nem vaidade que entristeça. A própria vida começa, assim começa o dia. A própria vida começa, assim que começa o dia. Como o sol ou a porfia, o labor não as amua. A perna bem feita e nua, dá-me com a beira do pé. Lá vão com o seu gajé as moças da minha rua. Lá vão com o seu gajé as moças da minha rua. Batem-lhes na alma as paixões e a gente não sabe alvê-las. Batem-lhes na alma as paixões e a gente não sabe alvê-las. Se eu bater das chinelas, se bater dos corações. Se eu bater das chinelas, se bater dos corações. Tem a luxo nos cordões, nos toquinhos, nas textilinas. Desde muito pequeninas, que só as atrai o mar. E todas sabem cantar, lá no bairro das varinas. E todas sabem cantar, lá no bairro das varinas. Conheças sobre maneira, dos pasteleiros às madres. Conheças sobre maneira, dos pasteleiros às madres. Todos ali são comadres, família da verdadeira. Todos ali são comadres, família da verdadeira. O seu passo é na ribeira, na fragata ou na falua, onde o peixe se amontoa, em canastas e cabazes. Fazem a cor dos rapazes, cada rapaz tem a sua. Fazem a cor dos rapazes, cada rapaz tem a sua. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Do fato mas sem fim. Se dos batistas és meio, virgem de danças sem fim. Se dos batistas és meio, para Deus, para amores conheci, o passado é letra morta, hoje só gosto de ti. Também o sol não se lua, nem ciúmes te aferra, por saber que à noite a lua com o seu luar beija a terra. Vê lá se a rosa de tanto tu nairosa vez alguma perguntou, a galante borboleta requieta quanta rosa já beijou. Nosso amor é o presente, finalmente, só tu és meu doce bem. Não me fales no passado, tem cuidado, que podes sofrer também. Diz-me se a areia da praia, vez alguma perguntou, ao mar que nela se espraia, quantas praias já beijou. Não me perguntes que importa, quantos amores conheci. O passado é letra morta, hoje só gosto de ti. Vê lá se a rosa de toda dona airosa vez alguma perguntou, a galante borboleta irrequieta quanta rosa já beijou. Nosso amor é o presente, finalmente, só tu és meu doce bem. Não me fales no passado, tem cuidado, que podes sofrer também. Nosso amor é o presente, finalmente, só tu és meu doce bem. Não me fales no passado, tem cuidado, que podes sofrer também.